Vieste ao meu quarto. Os lençóis abertos em flor ainda brilham. Aí desenhamos sonhos, naus, viagens. Olhos que desabaram em rosas e relógios maduros de ouro. São como punhais em paredes de fogo, crescendo pela ternura das estrelas à noite. O teu nome está na casa em cada esquina onde viaja um peixe de prata. Deus chama para dentro de uma caixa e arde no vidro onde te fechas. As laranjas sobre a mesa vertem ouro líquido dos gomos. Ao mar irei contigo por corredores de areia no outono. Sou uma onda azul que vem e volta em silêncio, com as aves contentes em pleno voo. Quando a tarde se desmorona, no ponto mais alto das dunas, leio alguns livros no teu corpo, na vigília das nuvens. A casa é um jardim transparente onde habitas, com divindades e cisnes. E o sol vem para dentro escutar a música do pátio, enquanto bebes estrelas no poço do coração da noite. Desde manhã que subiram as joias das romãs aos teus lábios. E este poema nasce e morre e ressuscita na flor sacrificada do orvalho. Já disse tantas vezes, amo-te, e tu ficas como uma criança perdida. Thank you.